Start now, Limchuck. Storm, earth, and fire, heed my call. Começando mais um Game Track aqui no Melo X. Esse aqui é o 17º, não 17, né? 17º episódio do podcast. E vamos aos participantes. Eu sou o Zabuza e eu amo o Night Elf, cara. É muito foda. Viadinho. Boiola. Alô, galera. Aqui é o Excel e eu só começo a luta se for no Warstone. Eu sou o Loki, mais anão impossível, um anão de 1,80m, o Ru é nóis. E sem barba e sem pelos. Isso aí. E sem machado. E sem machado. O anão mais feio da história. Vai. Anão de sangue e espírito. Sou o Irra, Priest level 80 e eu acho que eu acabei de errar o cast. Priest level 80. Quer começar de novo? O objetivo é esse mesmo. Droga, maldito. Ah, entendi agora a piada, maldito. Entendeu? Droga. Da lenda, tá foda. Oi, eu sou o Cacos, estou há 5 meses sem jogar World of Warcraft e hoje me sinto uma pessoa bem feliz. Caraca, eu quero jogar muito bom na minha vida. Manchete de WoW viciado. Então, né, galera, pelo que perceberam, a gente vai falar de um joguinho aí da Blizzard que quase nem faz sucesso, né? Então, brincadeira, vamos lá. Então... Só é o jogo mais jogado no mundo, né? É o jogo que mais rende dinheiro pra uma empresa no mundo, eu acho, né, cara? O jogo que mais gera obesidade no mundo, né? Também. Com certeza. É. Bom, então a gente vai falar de World of Warcraft, né? Esse joguinho aí da Blizzard. A gente vai falar sobre algumas coisas da história, vai citar umas músicas, né, que com certeza a soundtrack desse jogo é fantástica. A gente vai falar sobre seus compositores, mas antes de tudo isso, vamos para os e-mails e já voltamos. E-mail! Começando a leitura de e-mails relativos ao Game Track número 16, especial 16 bits. Hoje eu tô aqui com o Excel. Aí, galera, eu de novo em todas, olha só que lindo. Esse é o melhor estagiário de todos, hein? Estagiário, cacete, eu já fui efetivado, rapaz. Estagiário foram os dois primeiros. Então, o Rod também tá aqui com a gente. Yuppie! Participando dessa leitura de e-mails. E escutando aqui ao fundo tá o Hidan. E o Gnu, né? Tá escutando a nossa gravação aqui por enquanto? Bom, aê, vamos lá, né? Então, antes de a gente começar realmente a leitura de comentários e de e-mails, alguns recados básicos e outros mega importantes. O primeiro recado, né? Novamente lembrando que a gente vai pedir desculpa pra vocês relativos ao cache 16 bits. Acho que eu deixei algumas falhas na edição, então eu peço desculpa mesmo. Então, eu tava cheio de prova nessa época. É, galera, o Zabuza tava mega ocupado. Ele tá correndo atrás de 50 milhões de coisas, então fica meio complicado mesmo. E a maioria não deve ter percebido o primeiro erro, que o primeiro erro foi eu falando duas vezes. Uhum. Gente, foi isso mesmo. Eu mesmo ouvindo, eu achei que tinha travado o cast, tinha dado um lag na internet. Sigam a gente no Twitter, né? @meloix, com bastante informações a respeito dos campeonatos e também a respeito de promoções que a gente tá fazendo. Então, galera, primeiro ganhador da nossa promoção do ingresso pro Last Heroes foi o Kleber. Ele respondeu as seguintes perguntas, né? Qual que era a arma mais famosa na série Half-Life? A resposta que ele colocou aqui, pé de cabra. Segunda pergunta sendo... Quais a origem do poder da Rose do Street Fighter? Ele colocou aqui que o poder dela é Soul Power, que veio da alma do Bison. A terceira pergunta, eu falei qual que era a empresa que tinha publicado o jogo do Jusige. Ele respondeu aqui como sendo Microsoft Game Studio. Eu perguntei qual que era o nome dos quatro personagens do jogo Left 4 Dead 1. Colocou aqui o Lois, o Francis, a Zoe e o Bill. Por incrível que pareça, o cara respondeu corretamente. Perguntei aqui qual que é o compositor famoso que fez a trilha sonora de Chrono Trigger. Ele colocou aqui... Yasunori Mitsuda antes de morrer e ser substituído por Nobuo Uematsu. Então, parabéns, Kleber, você ganhou um ingresso aí. E, galera, vai ter mais 5 novas perguntas aqui no cast. Quem responder primeiro corretamente as 5 perguntas vai ganhar mais um ingresso pro Last Heroes, pro dia 24 de outubro, que vai ser lá no Sesc Água Verde, aqui em Curitiba. Aproveitando e falando em Last Heroes, o Rod, que tá participando da leitura de e-mails. Eu vou estar anunciando aí nossos prêmios, que a gente vai estar premiando um Nintendo DS para o ganhador do Super Hadouken Street Fighter 4. Uhum. E também uma guitarra, né, show de bola, para o ganhador do Guitar Hero 3, né, plataforma do PlayStation 2. A gente vai estar lançando maiores detalhes aí aqui no blog do Melo X e também nas nossas comunidades. Não sei se você entrou ainda, é uma boa oportunidade para você entrar lá e acompanhar aí esses avanços, essas informações que a gente está divulgando aí na nossa comunidade. Beleza, galera? Pô, galera, olha só, não vamos perder, né? O Melo X só com promoção bacana, cara. Você responde as perguntas legal ali, pega o ingresso na faixa pro Last Heroes, chega lá para jogar um Champs muito louco e ainda leva uma premiação foda, cara. Chega, ô louco, meu. Não é pegadinha do malandro não, rapaz. Isso aí é a realidade do Meia Lua X. Lembrando que o Last Heroes vai ser um evento que está realizado por nós do Grupo X-Blade. Vai ser no dia 24 de outubro, aqui em Curitiba. Local é o Sesc Água Verde. Mais informações, a gente deixou dois cartazes virtuais aqui no Melo X, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Um primeiro que a gente fez o cartaz de todas as informações que o Melo X está realizando lá no evento. E outro a respeito do evento mesmo em si, né? Se você não consegue responder as perguntas, mas quer ganhar ingresso ainda pro Last Heroes, né? Siga o Twitter do Last Heroes. Quando a gente atingir 300 seguidores lá, a gente vai sortear dois ingressos dentre esses seguidores. Então, aproveite a chance aí para participar, galera. Atenção, galera, promoção Relâmpago Game Track. Se você, ouvinte, aparecer no evento Last Heroes, agora dia 24 de outubro, no Sesc Água Verde, Curitiba, com pelo menos 6 episódios do Game Track no seu MP3 player, iPod, enfim, o player que você usar, na sala de games do Melo X, você pode levar uma incrível camiseta do Melo X, cara. Pensa nisso. É limitada para os dois primeiros ouvintes que chegarem lá com histórias. É sorteio, cara. Não é sorteio. É chegar correndo e vestir a camiseta, cara. Você vai chegar, vai correr para a área de games e vai chegar com os seus 6 casts gravados. E ó, escuta aí, Rodite, me dá minha camiseta, filha da mãe. Hadouken na sua cara. Só que obviamente você não vai levar assim tão facilmente, né? Você vai mostrar os episódios, a gente vai anotar teu nome, as informações. E na hora que for as apresentações no palco, você vai subir no palco pra pegar sua camiseta na frente de todo mundo pra mostrar o quão bom ouvinte você é. Show de bola. Galera, né, antes da gente começar a leitura aqui, vamos deixar uma declaração aqui. No último cast, a gente meio que recebeu um ataque do Snake e a gente conseguiu voltar à vida, né, graças a Phoenix Down, né, Excel? Não, Phoenix Down não, vamos falar a verdade. Você tá querendo proteger a imagem de nosso caro colega. Na verdade, foi assim, depois que o Snake saiu do estúdio, antes da faxineira levar nossos corpos embora, o Gnu apareceu vestido da fadinha do Zelda e reviveu a gente, cara. Gnuzão, hein? Tá declarado. Vamos encerrar por aqui, cara. Se vocês quiserem, mandem desenhos, cara. Vamos deixar no post do próximo episódio aí, do Gnu de Fadinha. Bom, vamos lá. O primeiro comentário da Giza que o Excel vai ler. Então, galera, o primeiro comentário da Giza, ela falou assim: faltou eu, hein? Ah, Giza, fala sério, né, meu? Você acha que é assim? Chega falando e tá entrando no cast? Ah, não é, né? Falou que faltou ela mandar o Ikari 94 Team, o OST do King of Fighters, né? É, realmente uma música bacana, King of Fighters, nossa, tardes e tardes jogando, né? Música sensacional, como ela mesma diz. Ela fala que além de fangirl do Yori... Ah, fala sério, quem que não é fangirl do Yori, cara? Ela também é fã do Ralph Jones. Ô, Giza, já fiz cosplay de Ralph Jones, fica a dica aí. Tudo isso eu tenho no meu celular. Olha só que bacana, música de 16-bit no celular. O Gnu certa vez pôde conferir quando fomos ao shopping com a Champs e tal. Pô, e realmente, como ela falou aqui, não tem, né, cara? Power Ranger mais Mortal Kombat... Lembra o Jay do Midnight, o meu maninho Jay, pra quem não sabe é o Midnight Project, a banda. E ela falou que sim, que existia o robô que o Zabuza falou no final do cast, mas ele aparece pouco e era do original em Power Rangers. Comenta aqui também que, nossa, 16 episódios, nossa, bacana pra caralho. Dá uns parabéns pro Zabuza pelo empenho. Dá as boas-vindas pra mim, olha só que bacana. E fala que no Last Heroes estaremos lá aprontando todas, com certeza, né, Giza? Last Heroes estaremos todos nós. E olha só, campanha a favor do Tragam o Danny Sensei pra cá. Então valeu, Giza, esperamos comentário no próximo cast também. comentário do Hidan começa assim: Hadouken! Não é a versão pirata dos nomes do Street Fighter 2. É o original japonês. Porque o nome original do Balrog era Mike Bison. Do Vega era Balrog e do Bison era Vega. Nossa. Mas deu merda com o Mike Tyson quando saiu a versão americana porque ele não aceitava ter ele no jogo. Porque tá igual, vai dizer. Escuta. Daí mudaram pro jeito que a gente conhece. E eu jogo com o Vega porque ele é o personagem que eu mais curto jogar. Pela jogabilidade muito complexa e porque eu jogo com ele carinha de feliz. Carinha de feliz. Depois eu mato vocês. Carinha de feliz. Uá, uá, uá, uá, uá, uá, uá, uá, uá, uá. Fa-L-W. Então, né, o Hidan ficou puto da cara com o Excel, que falou que ele tem bom gosto pra música, mas pra jogos... Então... Ah, ele ficou puto com isso, mas ele ficou super feliz que a gente falou pra todo mundo o aniversário dele. Pode perguntar depois que é verdade. Verdade. É, nós temos que fazer uma versão do Hidan matando vocês dois, né? Pra isso virar tipo uma modinha. Cada dia vem um e mata vocês dois. Não. Por que tu não tem que matar nós dois, cara? Ó, a gente tá quieto aqui no canto, só trolando, mas trolando meio de levinho só. Sem compromisso nenhum. E os caras querem matar a gente? O Hidan vai entrar socando daí. Eu quero ver então no videocast, a gente vai ser morto ao vivo, né, em streaming. Eu duvido que ele faça isso. Então, galera, o próximo comentário, Denis Sensei, olha só, o grande Denis Sensei não respondendo, rapaz. Ah, ele fala que ficou muito bom o podcast 16 bits, que é a era de ouro dos games, né? Ah, com certeza, sem sombra de dúvidas, né, cara? E falou que joga muito até hoje, mas infelizmente só nos emuladores, né, porque o Mega Drive dele tá meio bugado. Ele fala que, pelo que ele percebeu, a maioria da galera que é nintendista... Eu não sou nintendista. Aí eu acho que foi um Hadouken na cara dele, sensei, porque eu acho que nintendista acho que tem eu. Eita, e ele fala que duvida que alguém conheça o Backup Attack. Cara, eu também duvido, porque... Eu não conheço. Eu também não, cara. Jogo maluco, cara. Ele fala que é o rei de ser fã de jogos que ninguém nunca ouviu falar. Agora ele fala da vida no Flash Heroes. Olha só, ele fala que o problema dele em Flash Heroes é chegar até aqui. Porque ele mora longe de Curitiba, mora em São Paulo. Mas ainda tem tempo e dá pra ver. Ah, ele sensei fala sério, cara. Daqui de casa até Casa dos Altos dá 500 km, cara. E eu vou igual. A gente tá dando a oportunidade mais foda pra ele vir pro evento. Tem estadia. Olha só que maravilha se ele vir antes. Ou se ele quiser, ele pode vir no mesmo dia e voltar. Cara, assim. Jeito pra você vir tem, cara. Nem que seja você calçar uma bota agora e começar a andar. É, cara, dá tempo até o dia 24. É, com certeza. Não, jeito dá. Ô, já ouviu falar em bicicleta? Vamos fazer aquela força lá que a gente tá te esperando no evento. Não, jeito, nem que a galera dorme no sofá, a gente coloca colchão no chão, aquela maravilha toda, tá ligado? Peraí, vai ter colchão pra mim dormir? Claro que vai. Não, eu tava achando que eu ia dormir no chão, sério mesmo, e eu não tava me importando. Não, fica tranquilo, você vai ter colchão aqui sim. Não, pô, cara, ganhei meu dia, eu vou dormir num colchão, cara, olha isso. Eu vou dormir na minha cama. Invasão do cast, Hidan falando que eu vou dormir na cama dele, cara. Fechou, caroço. Ó, tá vendo? O Hidan fica trolando a gente quando ele não participa, mas quando ele tá aqui, ele fica o tempo inteiro me assediando, cara. Hidan, entra socando. Vou sair. Ah, falou. Então, eu vou ler o e-mail aqui do Diogo, né? Ele diz assim: fala, galera do Meloix. Aqui quem vos fala é o Diogo Matraca, e dessa vez sem o Mickey. 16 bits. Uhul! A era que marcou minha infância. O Ti já começou com uma música que grudou na minha cabeça. Afinal, meu Super Nintendo não veio com o Super Mario World. E sim, ou melhor, o Super Nintendo dele veio com o F-Zero. Creio que foi um dos jogos que eu mais zerei na vida. Top Gear Ignite realmente fechou o cast com chave de ouro. E um Hadouken, né? O golpe do Capitão Falcon não era Sonic Boom, e sim Falcon Punch. Peraí, deixa eu devolver esse Hadouken. Hadouken! Ô, seu vagabundo, aprende a ouvir o cast direito. Usamos a falar claramente que o golpe do Capitão Falcon no jogo F-Zero é Sonic Boom. Toma essa. Dois Smash Bros é Falcon Punch. Hadouken na sua cara, Diogo. O outro Hadouken, né? Ele disse assim: o Thiago disse que o Capitão Falcon apareceu de novo no jogo Super Smash Bros no 64. Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, ele apareceu antes no próprio F-Zero X. Ah, peraí, eu tô falando fora da série. É igual falar, o Mega Man apareceu em Mega Man, depois ele foi aparecer no Mega Man 2. É óbvio que ele apareceu no Mega Man 2. Agora, um outro Hadouken aqui que ele colocou. O Javan falou na boa fé lá, assim: ah, ele pediu a música do Eagle Storm. Colocou que o nome correto não seria Storm Eagle? Pô, é só inverter o nome sem querer, cara. É Storm Eagle, tá errado. É Storm Eagle, tem que ser certo. Então, Hadouken. Ou você para de invadir ou você fica de vez, cara. Hadouken! Então, né? E mais outro Hadouken. Ele colocou aqui Mighty Morphin Power Rangers Cave. O correto é Mighty Morphin Power Rangers. E dessa vez eu tenho certeza porque eu tô com a fita na mão. Desculpa, eu escrevi correndo. E ele coloca aqui a citação que eu fiz. Eu preciso levar mais meu DS pra faculdade. Ou estudo ou gravo cast. Tô vendo que a filosofia do Melua X tá maior que os estudos. Bom, galera, o cast ficou incrível com todas as letras, né? Muito obrigado pela oportunidade de participar. O Mickey também agradece. Que vem muitos outros. Tô ansioso pelo especial de 64 bits. Valeu. Ó, vou colocar uma adenda aqui. 64 bits não vai ter 64 participações não, tá louco? Não quero editar tudo isso não. Bom, galera, vamos voltar pro nosso cache aí de World of Warcraft. E é isso. Até mais, até daqui a pouco. For the Horde! For the Horde! For the Horde! Ó, só um pequeno aviso antes de começarem a ouvir esse cast. O WoW causa perda de namoradas. Namoradas que não querem ter seus namorados pro WoW. Comecem a jogar também. Não só de namoradas. Causa perca também de vidas. O WoW é um programa de abstinência americano, mano. É só pagar o WoW que você vai ter o seu filho virgem e sai da vida. Da leitura de e-mails e comentários e tudo isso que envolve toda essa parte burocrática. Vamos começar nosso cast aí. Primeiramente, vamos falar um pouquinho do que é World of Warcraft, né? Por que surgiu toda essa lenda aí por trás desse jogo tão aclamado pela Blizzard, né? É que ele é oriundo de uma série de jogos, né? Chamado Warcraft. Bastante conhecido também, principalmente pelos jogadores de Dota, né, Loki? Yeah. Ele segue toda essa mitologia que tá por trás dessa história fantástica, né? Que envolve todo o contexto de entre, inicialmente, né? De guerras de humanos e guerras de orcs, que depois expandiu e trouxe mais raças. O lançamento do World of Warcraft foi em 2004, 23 de novembro. Ele foi lançado para duas plataformas, que foi o Mac e o Windows. Vendido lá nos Estados Unidos como mínimo de 12 anos para você comprar o jogo. Os designers ali que a gente pode citar a início ali é o Rob Pardo, o Jeff Kempler e o John Shilton. Shilton, acho que é isso, Shilton. Vamos falar um pouquinho da história, né? O Loki vai citar um pouquinho da história, né? Porque a história é muito complexa, tem muita ramificação, principalmente por causa das inúmeras classes que tem. Pra quem joga até hoje, né? O jogo já teve duas mudanças enormes, né? Que mudou totalmente o mundo. Então, eu vou falar como se fosse o início de toda a história do World of Warcraft. Foi a história do Warcraft 3. Que foi quando os orcs vieram pra Azeroth. O que aconteceu? Um dos servos de Targaryen, ele tinha escravos, que eram os orcs vermelhos. Que existem até hoje em Outland, pra quem joga, conhece. Esses orcs vermelhos, através do Dark Portal, vieram pra Azeroth. E já estavam livres do servo de Sargeras. Eu acho que era um Pit Lord. Era um Pit Lord, você não lembra exatamente. Quem zerou com os orcs no War 3, lembra que Grom, Helst, Krimir e Thrall enfrentaram e mataram esse Pit Lord e ficaram livres dessa maldição do mal, que deixava os orcs ignorantes, totalmente brutos e não pensavam. Daí esses orcs verdes foram pra Azeroth e lá sofreram um preconceito humano, né? Com certeza, eles quiseram andar nu nos campos lá e os caras, não, sem chance. Olha o tamanho da jeba dos caras. Olha esse cajebre verde aí. Mas é isso aí, esse é o início da história. Daí tem toda a trama e depois facção e por que uma raça se aliou à outra. É tudo o decorrer do jogo. Do War 3 e do World of Warcraft. Parece que no final do 3 que eles falam, não sei se é do 3 ou do 2, que eles meio que citam um pouquinho, então bem-vindo ao mundo de World of Warcraft, né? No 3. É do 3, né, que falam no final. 3. No 3, eles emendam meio que com a jogabilidade do World of Warcraft, né? Com quests, pra saber como que seria a reação do pessoal se lançassem algo do World of Warcraft. Nossa, eles perceberam que foram algo bem interessante, daí que meio que surgiu o World of Warcraft. Foi uma jogada, tipo, ótima da Blizzard, a gente não é à toa que rendeu muito lucro até hoje, né? Quer dizer, rende até hoje, né? Se a gente contar um segundo aqui, ele tá ganhando mais ou menos 2 milhões, no mínimo. Então, a gente pode falar isso. Então, pessoal, no WoW, atualmente a gente tem 10 classes e 11 profissões. As classes são o Druida. O Druida, ele tem um pouco de magias de rio, não muitas, né? Afinal de contas, não é a praia dele. Peraí. Oi? Falou merda. Falou merda agora. Não, senhor. Falou merda agora, sério. Por quê? Como assim? O melhor healer que existe é o Druida. Quando ele vira árvore, ele tem maior número de skill de cura por tempo, assim. Se for contar as magias de healer de Druida, é Healer Touch, Nourish, Rejuvenation e mais uma. E daí tem aquela parada que conta por segundo, que é 5 segundos, que tem o cooldown bem baixo. O principal healer é o Priest, não é o Druida. Não. O Priest é Shadow. O Priest que foi feito mais pra PvP que o Druida, eu acho. Não sei se foi com isso que eu comentei. Eu pensava a mesma coisa. Priest cura. Não é bem assim. O Priest, ele é melhor curando um cara só. Ah, tá. O Druida é melhor curando em área. E o Xamã é médio em tudo, entendeu? Sim, nossa, tem essa definição totalmente diferente do que eu tinha em mente, assim. Priest curando um só é foda. Só é, que em isso área, é verdade. Cara, não tem pro Druida. Você vai montar o cara curando todo mundo? O caralho, você cura o tanque que tá lá na frente segurando a porrada? Mas não é bem assim. Numa raid você não cura só o tanque. Você não pode curar só o tanque numa raid. Curar os DPS também, se os DPS morrer, quem que vai matar o... Não, é, por isso mesmo, geralmente, quando você monta uma raid, o healer do tanque é um priest, o healer dos DPS é um druid. O druida tem algumas magias brancas, né, magias de cura, suporte, principalmente as de cura, como a gente tava discutindo aqui, a habilidade principal dele de batalha é a metamorfose, né, que ele vira urso, o gato, o leão marinho, dependendo da classe, né? Porque se for um elfo viadinho, ele vira tipo um golfinho, tá? Ô, não fala mal de elfo, cara. Eu gosto tanto de elfo. Cara, D&D eu só jogo de elfo, mas elfo é viadinho, cara. Leão marinho? Eu nunca vi esse leão marinho, cara. O leão marinho é de Tauren. É, de Tauren. Ele, né? Só que ele não bate. Ele é só dá 60% da velocidade só. Ele não bate. Uhum. Ele não é um leão marinho, é mais um monstro lá do Ness, né? Mas é só um É, exatamente. É muito escroto, cara. É feio. O pai é lá e o elfo é o mais viadinho de todos, como sempre. O druida termina sendo uma classe bem diversa, né? Bem diversificada. Você pode montar a druida de N jeitos. É, você pode fazer um druida tank, um druida healer, um rogue. DPS. É aqueles indecisos. Você monta e vai escolhendo o que você vai querer. É uma coisa que vale a pena citar, né? Que normalmente as classes que a gente vai citar, em média, elas seguem três builds diferente, né? Isso. Algumas classes podem seguir até mais, que nem o druida. As árvores do talento do druida, se você virar restoration, você vira healer. Se você virar feral, você vira ou um rogue ou um warrior. E balance, você vira praticamente um mage, entendeu? Você pode escolher se você quer magia, porrada e ficar invisível, estuprar pelas costas ou curar, mano. O druida é uma classe bem, bem diversificada. Nossa, muito exata. A gente tem também os hunters, que eles são atiradores, né? Podendo usar tanto o arco quanto o rifle. Particularmente, eu acho o rifle muito massa. Um anão com uma espingarda que mais parece um bacamarte na mão. Muito massa de ver. Aumenta 1% de crítico se for anão. Exatamente. Cada classe tem um arco, um rifle específico quando ele é hunter, entendeu? Tipo, os Draenees, eles usam os Crabrows, que dá mais esse bônus pra eles. E os Trolls, eles ganham bônus usando o arco e flash. É bom falar também que os hunters, eles têm uma conexão com os animais de Azeroth, né? Tendo assim os pets que mantêm os mobs longe enquanto eles estão atirando. Diríamos que isso é a motivação pra muita gente jogar de hunter, né, cara? Pra ter o pet ali, muito massa. Ah, depende, cara. Porque se você for fazer uma build, né, que foi Beastmaster, sim, daí é legal você jogar com o pet. Ele ajuda bastante você upar, mas depois ele acaba sendo assim, como se fosse uma coisa mais, né, pra completar, sim. Assim, não vai ajudar tanto. Mas me diga uma coisa. Da sua build. Mas existe jogadores aí de WoW que joga sem pet? Ó, se você for que nem uma pessoa chamada Kax e não sabe controlar o pet numa dungeon, cara, aí... Não, eu tô falando... não, dungeon... É, não é... Deixa eu dar um exemplo. Por exemplo, se você for Markmanship, você pode até usar o pet, só que ele não vai ser tão forte. Então você pega a preferência, um pet lobo, que ele vai aumentar o teu attack power. E você deixa ele batendo bem tranquilo. Isso que eu ia falar. Exatamente. Você vai sentando tiro nele enquanto o pet tá lá, só pra fazer número. Bom, a próxima classe é uma das classes que eu mais tenho raiva em qualquer tipo de jogo, de MMO, ou RPG, ou qualquer outro. É paladino? É paladino? Mage, cara. Muita raiva de mage, velho. Cara, eu não consigo jogar com mage tão fácil. Mage tem que ser foda, tipo Gandalf, não adianta, cara. Cara, tem que ser... Mas eu acho assim, o cara pra jogar de mage tem que ser meio foda, né? Porque no começo ele sofre bastante, né? Com PVP mesmo, ou até vai participar de Warsong, assim, de início, já se ferra um pouco. Mas depois o cara fica foda, não é? Cara, é... Se você sabe mexer bastante com os dedos pra apertar os botões, é que você é um mage foda. Como que seria a build dos mage? A gente tem três tipos, que seria o Arcane, Fire e Frost. Geralmente, pelo que a gente analisa nos jogos, Fire seria mais pra você upar, que seria você evoluir, e o Frost seria mais pra PVP. Mas conforme as atualizações do WoW vai crescendo, vai modificando um pouco. Uhum. Então, varia. Vai, e depende muito das combinações com o Arcane que você vai fazendo. Então, não tem como definir direito o mage. Eu acho bem mais difícil. Bastante em PvE, cara, porque ele é bem suporte, assim, dá bastante dano por segundo. Outra pergunta, dentre os mages existe summoner, alguma coisa assim? Não, daí summoner seria mais o Warlock. Warlock, esse, né? Esse é um mage demoníaco. Só que, ó, o mage tem um summon também, que é quando você... Tem sim. Tem a Fênix. Tem a Fênix e tem o monstro de água. Dele. Tem a Fênix e o monstro de água, bem lembrado. Então, Excel, manda a próxima. Sim, senhor. A pior de todas as classes. Pode falar, mas a pelona. Os Bubble Boys, puta que pariu. Cara, o dia que anunciou que ia ter paladino na horda, eu quase cortei meus pulsos. Agora imagine não, paladino Tauren. Pra quem vem falar que joga de elfo, os alvos já tá muito... Ah, não, paladino na horda não, cara, a horda é lugar de macho. Vou deixar bem claro aqui que eu gosto de elfo. Independente se é da horda, os Blood Elfo, ou independente se é da aliança que é os Night Elfo. Eu gosto de elfo, entendeu? Eu já odeio elfo. Cara, eu gosto dos Blood Elves porque eles são parecidos, né? Eles são dos High Elves, os Altos Elfos, que tipo, me lembram muito do Senhor dos Anéis. Uhum, é muito parecido com a mitologia tolkieniana mesmo. Exatamente. É, pra quem quiser saber, assim, o Cacto tem uma afinidade por Blood Elves por causa da sua masculinidade. Sacanagem. Coitado do Cacto. Bom, vamos falar dos malditos paladinos, né? Acho que a gente aqui, todo mundo, ninguém é paladino, né? Uhum. A gente só morre pra essa praga, porque olha, por favor. Cara, como que pode, né, cara? Comentar uma coisa do paladino. Vale. O paladino e o druida são praticamente as classes mais apelos do jogo. São as classes preferidas da Blizzard. É, as preferidas da Blizzard. Você pode ser qualquer coisa, tanto healer, tanker ou DPS. E só esses dois tem isso. Bom, chega de falar de paladino, que eles merecem uma situação maior, que vamos pra próxima já. Tá, também temos os priests. Ihra. Ixi, ó aqui, ó. A melhor classe do WoW, minta, é uma bosta. Você enjoou, ele enjoou. Tem um amigo que joga de Troll Priest, cara, que ele joga muito bem de Troll Priest, muito bem mesmo. Ah, mas também troll, né, cara? Você usa Berserker e é só magia na pinha, cara. Oh, não tem pra cabeça. Não, o cara que sabe jogar de Priest é o cara, porque, meu, é discipline e owna qualquer coisa atualmente. Mas tem que saber jogar muito bem. Bicho é filha da puta. Tem um amigo meu, que aqui que seria o Topin, conhecido como Topin. É que era pra estar nesse cast, mas ele não veio. Pois é. Ele fala que a única classe que consegue matar ele, vamos dizer, Susse, que ele joga de paladino, óbvio, né? Óbvio. Seria o Priest Discipline, que ele consegue, que é uma, ele fala que é a luta mais foda dele. Então, tipo, Priest Discipline é algo tenso. É algo que bate e se cura ao mesmo tempo. Isso. Tipo, dá dano e fica imune. Então, no Priest a gente tem Discipline, que atualmente é o PVP Master de Priest. Tem o Holy, que pra cura de Raid é o melhor, não tem. E Shadow, que antigamente era considerado melhor pro PVP e atualmente é só mais pra usado como upa. Que de resto tá horrível. Ó, próxima classe é outra classe que eu também não sou muito chegado. Inclusive, já vi histórias e já vi também de ver o player correndo com aquele 50 mil mobs atrás, aqueles mobs foda, parado do lado do cara. Quando que ele usa qual habilidade? Se fingir. Sumir. Véio, e joga tudo os mobs no filho da puta que tava do lado. Isso. Rug, cara, que filho da puta. Qual classe que é essa? Rug? É? Cara, Rug é a classe mais foda que tem, cara. Não tem pra cabeça. É legal, mas é uma das classes que é igual o Priest. Ou você sabe jogar ou você... Cara, é uma bosta. Você fica um lixo, cara. É tipo... Não importa o item que você tiver. É tipo você jogar tipo de Spy, né? No Team Fortress. Tem um tempo de cada coisa pra fazer, porque ali não é que nem você jogar de War. Você vai batendo todo mundo. Você tem que ter o tempo, pegar o cara desprevenido, usar as skills lá pra matar, cara. Usar os combos, né? Uhum. Que é muito combo. Tem muito combo. Deixa eu falar uma coisa. Mas eu acho que toda classe tem isso de rotação de skill, cara. Mas o Rogue é o que mais usa, assim, as rotações certas por causa do combo mesmo, né, cara? Tem uma sequência. Quando eu jogava no Private, e era o único momento que eu jogava de Rogue. Curti bastante, assim. Tem umas coisas que acontecem que é muito foda. Tipo, stun, tinha um monte de skill lá. Pena que Rogue, convenhamos que é uma classe aí pra PvP que é uma das piores, né? Não, jamais. Cara, é uma das mais úteis pra PvP. Se você for fazer uma arena, cara, você vai precisar de um Rogue. Mas pra BG, arena, por exemplo? Os caras são espertos, eles sempre colocam um healer. E quem mata o healer é o Rogue. Ah, então o Rogue é tipo Team Fortress, né? Você vai atrás do médico. Team Fortress, ele é muito útil. Ele é muito, muito, muito, muitíssimo útil. Só que também é fraco pra porrada, mas... Bom, ele tem as builds que ele tem uma de combate, tem a outra que é... Como que é aquela de envenenamento? Assassination. Dá dano por veneno, envenenamento. Essa upgrade é que era que eu jogava, assim, que, tipo, tem mais a rotação de skill mesmo, tem muito... E é o top PvP do Rogue. Uhum. É o mestre e fica invisível. Isso. Exato. Tipo, bate, fica invisível, corre, foge, bate, fica invisível e vai dando... Stun, mais um pouquinho de stun. Só não ganha do stun do Paladino. Paladino não conta, né, cara? Paladino é roubado. Ah, mas Paladino é chato, né? Vamos esquecer o Paladino, vai. Próxima classe aí. Cara, próxima classe é uma das classes que eu acho mais massa, apesar de nunca ter tido muito saco de pegar pra jogar, até porque o cara, eu sempre tenho me embananando, que é o Xamã. Ah, Xamã! Cara, o Xamã é muito foda, cara. Muito foda mesmo. Tipo, é muito massa você ver um cara jogando bem de Xamã. Cara, eu acho que tem que ter saco pra jogar com o Xamã, cara. Porque o Xamã, aquele totem, é muito chato, cara. É muito chato. Não, eu acho muito massa, cara. É massa, só que assim, você tem que saber o que cada um faz e a hora de usar. É isso que é o foda. Beast, ele também tinha um Xamã muito foda, cara. E ele, tipo, jogava muito bem com os totens lá, ele fazia tudo muito foda. Ah, Xamã é a minha classe preferida, não, né? Vai... Ela e o Warrior, né? Eu vou comentar um pouco que... Assim, o Xamã também, ele pode ser healer ou DPS, só não pode ser tanker, mas tá quase lá, cara. Enfim, o Elemental é uma das árvores de talento. O Elemental é como se fosse um mage, baseado em magias da natureza. É raio e lava, burst, pull e dano por segundo também, e crítico na cabeça, só que tudo de longe. O Enhancement, ele é baseado no ataque de corpo a corpo, no ataque melee, entendeu? Ele também usa as magias, só que não dá tanto dano igual o Elemental. Tanto ele é mais porrada, daí ele pode usar uma arma em cada mão e tal, é mais focado na porrada mesmo. E o Restoration, que é o healer mais mediano de todos, na minha opinião. Porque ele cura tanto em área, como cura bem em um só. Por causa daqueles buffs que dá quando crita. E o crítico é muito alto também, nas guias de cura do Xamã. Bom, seguindo a gente tem o... Warlock, cara. Eu não sei porquê, mas eu acho esse nome muito foda, tipo, Warlock, tipo, é muito impactante. O nome é genial, cara, mas eu confesso que eu não sei muita coisa sobre o Warlock, não. Warlock é o bruxo do capeta, se é que existe bruxo de Jesus, né? Caralho. É tipo, é um mago do inferno, cara, que solta fogo pelo cu. Ó, o Warlock se baseia no seguinte, é soltar todas as macumbas dele e correr, pronto. Esse é o Affliction, que tem que falar das árvores de talento agora. O Affliction é igual o Will falou, ele joga todas as macumbas de dano por segundo e sai correndo, cara. Aí o cara morre lá, tem dano sem recuperar. Vai jogando o cara pra longe, e o cara vai morrendo, vai andando e vai morrendo. Daí tem o Demonology, ele... Tem patches também, né? E os patches, de acordo com os talentos que você vai colocando, ele vai ficando mais bombado e pegando. Só que é bem legal que o último talento você vira, tipo, faz uma metamorfose, você vira tipo um demôniozão, e aumenta a tua armor, tudo, você fica quase imortal. E o Destruction, que é tipo um mage mesmo, né? É magia, magia pura, não de dano por segundo. É magia mesmo, já do Fury na cabeça. Deixa eu fazer um outro comentário, que eu acho que as magias mais bonitas e detalhadas, acho que são do Warlock. São as mais explosivas, assim, na cara, tipo roxo, vermelho, umas coisas bem... É, tipo, eu acho que mais detalhado em questão, que você sai tipo uma caveira do Shadow. É mais perfeito. Fica bem mais emocionante jogar com o Warlock, eu acho. Próxima classe... A que eu mais gosto de jogar ever, e que inclusive levou a minha abertura do cast, né, cara, o Warrior. Aquele Taurinho Warrior nervoso jogando War Stomp na cara do primeiro viado que tiver na frente e trolando ele até a morte, né, cara. Cara, são três builds, né, é o Arms, o... Fury e Protection. Olha aí, Fury e Protection, cara, olha só, genial. O Arms é aquele que, pra você jogar solo, aquela pessoa que não... gosta muito de ficar entrando em par e afins, tipo eu, que entra pra jogar Forever Alone, é uma das melhores pra upar e causa montanhas de dano excessivo, né, cara? Sabe por que ele causa tanto dano, principalmente em PVP? Porque ele é um touro de 3 metros com uma porra. Mas o anão causa o mesmo dano, cara. Car Tanker é o gnomo. Como assim? Como assim? Espera aí. Convenhamos. A espada dele é do tamanho de uma daga, de um Tauren, por exemplo. Mas anyway, o Arms, ele é focado em Armor Penetration. Por exemplo, Mage já tem pouco armor, cara. Chega um Warrior com Armor Penetration, cara, vai penetrar mais ainda, vai ignorar a armadura do cara. Por isso que dá tanto dano em PvP, por isso que é brutal. E cara, se ele for um Tauren, sempre fica mais massa, porque ele é uma porra de um touro gigante. Bom, galera, e por último, que é a classe mais recente introduzida no WoW, uma classe quase nada pelona, que devia ser nerfada até a morte, que são os Death Knights. Gays. Pra quem não sabe, nerfado é quando eles pegam algo que tá muito overpower e reduzem as habilidades e tal pra deixar mais equilibrado em relação às outras ou até mais fraco que as outras. Coisa que não fazem com paladino. Você só pode montar um Death Knight se você já tiver um char no level 55, o que pelo menos é um contra, né, pra quem não tem nada e já quer sair montando Death Knight. Mas em compensação, o Death Knight, você monta ele já vem com um set bacana, que não é o melhor, mas ele é muito bom. É um set que você consegue usar até o level 63, mais ou menos, e tá onando ainda. Nossa, vem com tudo as bags e tal. Death Knight, cara, eu acho bem difícil de jogar pelas questões das runas, assim, tipo, eu tentei jogar e não consegui, cara. É uma outra classe que precisa bastante em relação à rotação de combos. Ele usa tanto runa como runic power, né, cara, é complicado. Ele tem duas formas de lançar skill. Então, pessoal, e além das classes, você também pode escolher uma profissão, né, que é o que vai te ajudar muito. Até para ganhar dinheiro no jogo. E as profissões, elas dispensam descrição, até porque o nome já é autodescritivo, né? Que é o alquimista, o alfaiate, o coureiro, o peleiro, o encantador, o engenheiro, o ferreiro, o herbalista, o joalheiro, o mineiro e o escrivão. Então, as raças do WoW são praticamente as mesmas que tem no Warcraft 3, que são Tauren, os Orcs, Trolls, Undeads, Blood Elves, Night Elves, Humanos, Gnomos. Gnomos não apareceu tanto no War 3, mas tem. Anões e Draenees. Que os Draenees são bem diferentes do War 3 também. Mas anyway, tem toda uma historinha que um dia vocês vão saber quando vocês jogarem. Funciona assim, cada raça tem skills, tem habilidades raciais. Que não é coisa que você pode adquirir. É daquela raça, pronto, acabou. Por exemplo, o Orc. O Orc, ele tem perícia com machado. Diminui o tempo de stun, aumenta ataque power. Troll, aumenta a velocidade de ataque, tem perícia com arco, dá mais dano em besta. O Tauren tem stun racial de 1 segundo e meio, aumenta a vida em 5%. Também já vem com características herbalísticas, então você já começa no 20 do herbalismo. O Undead ele pode escapar de Fear, Sleep, qualquer coisa do tipo, com a sua Will of Forsaken. Ele pode ter mais tempo de fôlego embaixo d'água. O Blood Elf, o que o Blood Elf tem, Caco? Ah, ele tem um Silence que recupera mana ao mesmo tempo. E ele tem essa perícia em encantar também armas. Humano é uma das mais apelos. Ele já ganha mais espírito. Ele tem a diplomacia, que ele ganha mais reputação nas cidades quando termina uma quest. Perícia com massa, de duas mãos e de uma mão. Pode ver invisível. Tem... Que apelão mesmo, não sabia que era assim. Consegue ver invisível não, tipo... Ele percebe. Tem a percepção de pessoas invisíveis ao redor dele é maior. E tem também uma que é uma skill, acho, que também tira ele de armadilhas e etc. O anão, ele aumenta 1% crítico se ele usar um rifle. Ele tem o Stone Form, que ele retira tudo que é buff de dano por segundo, veneno, etc. Ele aumenta 10% do arma. Ele pode ver no mapa onde tem tesouros. O Night Elf, ele, quando ele morre, ele vira um Wisp, que ganha 30% de velocidade pra você voltar pro corpo. Ele tem dodge, né? Aumenta o dodge dele. Ele fica invisível também, só que você não pode se mexer daí quando ele... É, a Shadow Meld é o melhor, porque tira todo o seu agro. Gnomo, ele tem inteligência racial, é 1% de inteligência a mais, é muito. 1% pode parecer pouco, mas é muito pra um mage. Tipo, por exemplo, tem alguma coisa que tá impossibilitando dele andar. Ele tira isso também com uma habilidade. Ele tem perícia em engenharia, ele já começa numa engenharia mais avançada. O Draenei é uma das mais apelos, assim, uma da racial muito boa, cara. Essa racial é muito boa, que é a cura, cara. Ele tem essa cura por segundo, ele tem resistência a magias Shadow, já tem perícia em Jurocraft aí, anyway. Seguinte, eu sou um cara que tem duas raças e duas classes preferidas. E preferidas mesmo, igualadas, assim, não tem como modificar. Que é Anão e Tauren, cara. Eu amo essas duas, cara, não tem como, cara. Eu amo tanto Muradin como eu amo o Bloodhoof, cara. cara, não tem. Eu adoro essas duas raças. E minhas classes preferidas são o Xamã e o Orc. E agora, no Cataclisme, Anão vai poder ser Xamã e eu tô muito feliz. Minhas raças favoritas são o Anão também. Eu gosto muito do Anão. E dos Blood Elfos. A minha classe favorita sempre vai ser Hunter. Eu acho que é isso aí. Excel? Cara, eu já me deixei suspeito falando ali. É certeza o Tauren Warrior, né, cara? Tauren Warrior é aquela classe For Honor, eu vou na frente. Se vocês não me seguirem, vocês são fracos. Ih, manda agora. Bem, eu também tenho duas raças, que seria um Dead e Night Elf. Um Dead por ter prazer de ter como líder a Sylvanas Whitehunter. Certeza. E Night Elf, que foi a minha primeira raça que eu joguei e achei muito bom. E Priest como classe. Isso não tem. Suporte na veia e bora nessa. Então, as minhas duas são Blood Elf e Night Elf, com certeza, né? Mais game possível. E a minha classe favorita com certeza é Rogue, né? Eu tentei jogar com Hunter, gostei, mas Rogue tá no coração, com certeza. Bom, outra coisa que a gente pode citar aqui das classes, a gente tem alguns comandinhos legais no teclado quando você joga o WoW, e você pode deixar seu char dançando, né? Bem bonitinho. A gente tem um jogo que a gente pode matar criaturas sobrenaturais e usar o Zakevê ele dançando. Cara, é massa as danças. Claro. Dançar um Peanut Butter Jelly Time com um Tauren meio não tem nada. Eu acho que é assim, cara. Eu acho que eu e o Loki a gente é suspeito pra falar, porque, tipo, quando a gente tem um momento, a gente tá sempre dançando a dança dos anões, a dança dos Tauren, dos Orcs. E eu sei fazer a dancinha do Blood Elf. Claro, perfeita, né? Cara, pra você entender, você vai clicar no vídeo que tá ali embaixo no link. É muito massa. Os deuses, os senhores de todo o universo, os verdadeiros For Honor, são os Orcs, os Undead, os Trolls, os Taurens e os viadinhos dos Blood Elves. Da parte da aliança temos... Não. Aliança não interessa. Não, continua. Você joga com a aliança, você tá ouvindo o cast errado. Então, tá, da parte da aliança, nós temos humanos, os Night Elfos, os Draenei, os Gnomos, e os anões. O que vem a calhar, né, que os Draenei não combinam nada com a aliança, cara. São muito macabros aqueles bichos. Os Blood Elves não combinam com a Horda. Com certeza. É meio que pra suprir, né? O que tem de esquisito em um, tem uma coisa meio diferente no outro, né? Mas vale citar que agora vai entrar pra Horda a melhor classe de toda a história depois dos Taurens, cara. Os Goblins, cara! Eu diríamos mais, que acho que pra aliança vai entrar a raça melhor, né, Ira? Com certeza, cara. Lobinho na veia. Lobisomem, cara. Não, cara. Goblin, pau na música. Bom, vamos parar essa discussão, senão a gente vai varar a noite aqui discutindo isso e não vai chegar a ponto nenhum, né? Bom, agora voltando realmente ao assunto principal do cast, né, que é falar sobre os compositores, a gente pode citar aqui o Jason Reyes, o Tracy Bush, o Derek Duck e o Glenn Stanford, né. A gente não encontrou tanta fonte ali a respeito do Jason Reyes, né, que a princípio, pelas minhas fontes que eu encontrei aqui, ele tá mais como um ator, mas provavelmente ele gosta de criação de música, mas o que a gente tem que citar realmente aqui é o Tracy. Bom, o Tracy Bush, ele trabalha diretamente com a Blizzard em praticamente toda a trilha sonora de World of Warcraft, mas ele esteve participando na composição de outros jogos da série, né? Além do WoW, ele fez composição no War 3, né? Que também tem uma composição muito foda. E na sequência a gente tem o Derek Duck. Ele também participou, como eu já tinha dito, do Tracy Bush. Ele participou na composição do War 3 e também na composição de StarCraft. E junto o Glenn Stafford, ele participou tanto nisso que eu citei antes, mas ele também participou em outros jogos que tava lá na era Super Nintendo, né? Que foi o Blackthorn. Participou também do jogo da Liga da Justiça na Força Tarefa, né? E também a Morte e o Retorno de Superman, né, que foi outro jogo da era Super Nintendo. Bom, é um jogo filha da puta de difícil. Olha o palavrão. Bom, o Stanford, ele também teve por trás da parte de direção de voz do Diablo. Pra quem não sabe, no jogo Diablo, ele teve meio que dirigindo toda a parte de dublagem que teve no jogo. Cara, vou falar uma coisa. Diablo, o 2, cara, ele tem essa caracterização da voz, cara. É muito legal, porque a maioria dos NPCs, eles conversam, né? Eles marca muito, cara. Marca muito. É tipo, o que mais marca no Diablo, assim, posso dizer, são as vozes voz dos NPCs. Agora vamos para as músicas que a gente vai escolher aqui. Excel, quer abrir aí? Com certeza, né, cara? Para começar, eu quero escolher a música de Thunderbluff, Cidade Natal dos Taurens, que é fenomenal, cara. Uma das melhores do jogo inteiro, na minha opinião. Toca aí. Agora é minha vez, uhum. Então eu vou escolher a minha primeira música, vai ser a música da cidade, é onde que se fixaram os Blood Elves, né, depois que eles foram lá renegados lá pelos Night Elves, pelos da magia ruim lá, eles estavam sugando a magia dos Night Elves, e daí eles foram pra Silvermoon, e Silvermoon foi atacada pelos Undead e tal, e teve uma treta com os humanos também, e a cidade, ela é muito bonita, sabe, ela me lembra... É uma das mais bonitas mesmo no WoW, assim, eu acho. Ela lembra bastante o cenário do Tolkien, e toca a trilha sonora aí de Silvermoon, a cidade dos Blood Elves. Thank you. Bom, a minha música que eu escolhi aqui é quando acontece uma coisa bem ruinzinha, assim, você tá lá empolgado, matando algum bicho, ou no PVP mesmo, e de repente te matam, né? Mas eu acho que pra compensar a sua morte, cara, que é uma música fantástica, pra quem curte mitologia tolkieniana, lembra muito aquela voz élfica, né? Até o Iha meio que citou que quando toca essa música, você, meio que você ouve, tipo, é como se fosse um chamado pra você ir pro lado do Lich King, não sei se é isso. Pode se entender algo assim, mas um chamado pra você ficar ali curtindo a morte, né? Morte, isso. Se você já assistiu Lost, você lembra das vozes dos The Others na floresta, aqueles sussurros, assim, é meio parecido com isso, bagulho bem do mal, assim, dá bastante medo. Não, mas essa música não dá medo, ela é muito assim, tipo, tranquila, bem zen mesmo. Eu tenho medo. Bom, então, toca aí, Graveyard, né? Aproveitando e falando já em morte, e falando que todo mundo tá aqui com uma capital da Horda, nada melhor do que falar dos Undeads, né? Porque, meu, tendo Sylvana como sua rainha e você sendo morto-vivo, caindo aos pedaços, é tudo. Eu acho que essa música vale muito a pena escutar. Toca aí, fazendo favor, DJ Zabuza. Ele teve que dar uma saída aí. Ele deixou o recado dele, eu vou deixar tocando aí. Então, as músicas que eu vou escolher, uma delas é o tema da cidade dos anões, que é a cidade de Ironforge. Toca aí. Música a outra música se chama Echoes of the Past. Toca aí. Então, galera, para minha segunda música, eu vou escolher mais uma música que lembra bem quando eu tava jogando Pistol Rain, que aquelas quests intermináveis, né? Mas é uma música muito legal, de uma cidade muito boa, inclusive uma cidade que dá para conseguir o achievement legal, que é aquele de você cair de uma certa altura sem morrer. Então, toca aí. A minha segunda música é uma música que acho que me deixa muito inspirado pra jogar o WoW, que é a música dos piratas, dos Goblins Piratas, Booty Bay, que é a música também da Taverna Pirata. Nossa, é muito massa a música, assim, pra bastante piratas do Caribe, assim, sabe? Cheia de piratas querendo comer o seu fígado. E é muito massa e lembra bastante Rum. E toca aí, Zabuza. Vamos lá, a trilha sonora de Booty Bay. É da cidade, quando você joga de Night Elf, você tá jogando lá e tem uma música fantástica tocando no fundo. A cidade de Night Elf é numa árvore gigantesca, né? Cara, é um cenário fantástico, é o local mais seguro dentro, praticamente assim, a princípio, o local mais seguro dentro do mundo do WoW, assim. E toca aí o tema de Teodrassil. Thank you. aproveitando que o Cacto falou de Boot Bay, eu vou falar então do mapa onde é situada essa cidade, que é Stranglet Horn Vale. Se eu não estiver errado no nome, seria esse. É o mapa que vamos dizer que em qualquer servidor que você tá, você vai encontrar alguém da facção inimiga e vai te caçar o mapa inteiro. Sempre corre muita luta PVP ali, né, cara? Sim. É o mapa do PVP, é esse. Se você quiser ir lá pra upar e fazer PVP, é o teu lugar. Vá com alguém, algum amigo seu, alguém da guild, pra tá ajudando. Senão, esqueça. Cara, é o mapa assim, porque tipo, você chegou no level 30, você vai pra lá, e tipo, todos os level 30 da Horde e da Aliança, eles se encontram nesse mapa. E é muito massa que tipo, toda hora você encontra o cara da facção inimiga pra batalhar. E é legal que esse mapa tem um monte de dinossauro. Dinossauro é legal. Mapa vem da selva, tem gorilas, tem trolls, murlocs, dinossauros, como o Cacuzo falou. É um mapa muito bom pra jogar e escutar a música que eu quero que vocês ouçam aí. Galera, né? Então, encerrando nosso cast aí, talvez ficou curto, talvez ficou longo, né? Dependendo sua afinidade com o WoW, né? Provavelmente, se você curte o WoW, com certeza ficou muito curto, porque faltou citar muita coisa, porque tem muita coisa fantástica que envolve a história, principalmente história mesmo, assim, que é gigantesca. Até mesmo saiu recentemente, não tão recentemente, uma HQ, né, Irra? Isso, o Cactus acho que sabe melhor do que eu dessa HQ que saiu. A HQ do World of Warcraft, ela tem 2 anos, tem direção do Jim Lee. Ele é o fundador da Windstorm, que agora fechou. Trabalha histórias paralelas, como se fossem jogadores dentro do universo ou ali, vivendo o mundo do jogo. É como se contasse a história do seu personagem no jogo. Ele chega até a citar algumas personalidades famosas dentro dessa história, né? Que fala da Sylvanas ali, fala de algumas outras pessoas, não é verdade? Sim, ele cita assim. HQ ou mangá? Não, mas o formato é de HQ mesmo. Ah, então tá. Tem um formato não, HQ. Mas tem um HQ e um mangá. Tem dois tipos diferentes. Isso que eu tô falando. Não sei se o Kuzabos aqui se referia ao HQ que você acabou de comentar, ao mangá, que daí tem referências silvanas e a referência aos altos elfos. Não, mas a HQ também tem citações ao universo inteiro também. Ele mostra até o rei do Stormwind e tudo mais. É, no mangá seria mais referente a Silvanas mesmo, que daí como o Zabuza falou de Silvanas, eu pensei que daí acho que ele queria falar do mangá. É, eu acabei confundindo. Foi uma confusão, porque tem os dois, na verdade. Eu nem sabia que tinha HQ em si, né? É, eu quero agradecer aí o pessoal por estar aguentando minha voz durante alguns minutos. Agradecer aí também ao pessoal que me convidou do Game Track. Quero que vocês aí que escutam, aproveitem e joguem também um pouco pra conhecer e descobrir esse universo que é gigante, imenso. E obrigado e boa noite. Bom dia, boa tarde. Eu queria agradecer também ao pessoal do Game Track pela oportunidade de estar falando de um jogo maravilhoso, que é o WoW. E é isso aí. O pessoal quer conhecer um pouco mais o trabalho meu do IRA, a gente faz parte de um grupo de dança de K-pop, a gente aí paga de gatão. Pode colocar algum geral no YouTube, acho que vai ter o link aí embaixo no post. E é isso aí, muito obrigado e valeu. Cara, eu queria primeiramente pedir desculpa duas vezes. Primeiramente porque eu não sei muito sobre o assunto, né? Apesar de ter jogado tanto relativo, eu terminei não me inteirando muito, até porque quando eu jogo MMO, eu termino ficando muito isolado dentro do mundo do MMO. Eu jogo, tipo, pra curtir sozinho, eu não sou muito chegado em jogar em guilda e tal. Uhum. E, segundamente, por ter atrasado a matéria, que era pra estrear a coluna essa semana, só que, pros imprevistos, não aconteceu. Mas semana que vem, a coluna de Anime Game está saindo, galera, então não perca. Show de bola. Então, agradecer, né, muito obrigado a vocês por ter participado, então obrigado, galera, por ter ouvido aí. Como a gente citou, né, tipo, vale a pena bater na mesma tecla aqui, o WoW é fantástico, é legal, é viciante, tome seus cuidados, né, porque é viciante a ponto de você não querer fazer mais nada e só jogar. Não recomendado para pessoas que tá fazendo graduação ou estudando para vestibular, né, Cacos? Exatamente. Não comece a jogar se você tem outras coisas para fazer que te ocupem bastante tempo. Se você é um cara aí que ganha na Mega Sena e tá afim de fazer qualquer coisa, é recomendado que jogue o WoW, que é fantástico. Vá comer mulher, não vai jogar o WoW, por favor. Brincadeira, então. Se você ganha na Mega Sena, é recomendável que você vá jogar o WoW e deposite seu dinheiro na conta do Game Track. Perfeito, cara, tá aí a ideia. A gente joga no Guru Baixo, só procurar a gente lá no Guru Baixo. Isso. Pra um anão chamado Twilight, que sou eu. Ou procurar uma Night Elf chamada Lolitinha. Lolitinha. Certeza. Então, o pessoal aí, acho que se puder aí usar os apostes, coloca embaixo o link não, mas escreve aí que a gente joga no Guru Bashi com nicks de Twilight e Lolitinha. Show de bola. Bom, deixar um pedido de desculpas aqui quanto ao último cast, né? Deixei algumas falhas na edição lá, mas eu peço que vocês considerem que a gente tá fazendo um evento aqui em Curitiba, então eu tô estudando, tava cheio de prova nessa semana, eu tentei mandar o máximo possível, cara, dormi 4 horas num dia, foi bem intenso mesmo, então a gente vai tentar melhorar a qualidade, então qualquer erro vai avisando a gente aí. E sobre o WoW, né, conte as suas histórias aí com o WoW, seus vícios, né, se você curte ou não, principalmente na parte música, que é fantástica. Então é isso, né, pessoal? Se vocês quiserem encontrar com a gente, debater com a gente vai estar dia 24 de outubro no Last Hero 6. E pode chegar aí que a gente conversa sua se a gente é viciado mesmo, e pode crer. Show de bola. Então, até mais, galera. Tchau. Boa noite. Tchau, galera. Acho que é raças, não é classe. É classe. É classe? Ah, tá. Nossa, que estranho, porque quando você vai jogar RPG, é isso... Ah, não, é classe, eu tô pirando, nossa, desculpa. É que... Caramba, caramba, vai se ferrar, vai, continua. Tá pô nervoso. Nossa, eu... Na cara do Zab, mais nada mais, até semana que vem. Maldito, vou tirar isso. Ainda bem que tem edição.